Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou Natália Maria. Bom dia, e eu sou Ellen Mariani, e nós somos alunas do curso de graduação em nutrição da disciplina de Educação Alimentar e Nutricional 2 da UFPE. Dando seguimento ao conteúdo que abordamos semana passada, vamos continuar conversando sobre nutrição e saúde mental. E hoje, vamos conversar sobre alimentação e sono. Mas antes disso, Nath, que tal relembrarmos o programa da semana passada? Boa ideia! Como vocês sabem, o programa Prato Cheio iniciou a temporada 2019.2 na semana passada, falando sobre nutrição em Alzheimer e doença de Parkinson, onde nossas parceiras explicaram sobre essas doenças e ainda deram algumas receitinhas que ajudam os indivíduos com a doença, seus cuidadores e familiares. Mas se você ainda não ouviu, não se preocupe. É só acessar o site da Rádio Aconchego, radioaconchego.milharal.org, e na aba Categorias, e em seguida clicar na aba Programa Prato Cheio. Assim, você poderá ouvir o programa anterior e todas as temporadas passadas do nosso programa. Ótimo, Nath. Mas agora, que tal relembrarmos o que já foi falado aqui no nosso programa? Vamos falar sobre o assunto de hoje? Simbora! Então, como já dissemos, vamos seguir com a temática geral, nutrição e sono, e falar sobre a relação entre a nutrição e o sono. Você já acordou pela manhã e teve a sensação que não teve uma boa noite de sono? Olha, Ellen, já aconteceu sim. Imaginei, para algumas pessoas, o simples ato de dormir é uma tarefa difícil. Adormecer e manter o sono é um problema muito comum. A forma como passamos o dia pode afetar nossa noite de sono. Por exemplo, nossos hábitos alimentares, nível de atividade física, nível de estresse diário, horários irregulares de deitar ou de levantar, o consumo de álcool e de alguns alimentos estimulantes, como café, chocolate, guaraná, refrigerante de cola ou até alguns tipos de chás. Além disso, o uso de medicamentos, alterações hormonais, doenças, além de hábitos que adquirimos, como ficar com o celular à noite na cama por muito tempo, assistir a novela até tarde, são hábitos que podem afetar a qualidade do sono. O que muita gente não sabe é que o recomendável é que a duração do sono seja de 7 a 9 horas por dia para adultos e de 7 a 8 horas para idosos, onde menos que isso é considerado insuficiente. Porém, com a vida que levamos nos dias de hoje, é comum termos um sono prejudicado devido a uma rotina agitada. Ellen, você poderia explicar os prejuízos à saúde que uma noite mal dormida pode ter? Claro! Quando prejudicado, o sono pode ter sérias influências sobre o nosso estado de saúde, já que ele não é apenas uma necessidade de descanso, é também essencial para o nosso bem-estar. É nesse período que o nosso corpo se recupera para o próximo dia, e a falta de sono pode contribuir para o ganho de peso, pois aumento do hormônio da fome, a grelina, e diminuição dos níveis do hormônio da saciedade, a leptina. A privação do sono também eleva os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, e ainda pode levar ao aumento da pressão arterial. Pois é, uma noite mal dormida acarreta diversos sintomas, como irritabilidade, cansaço, dificuldade de concentração, atenção e memória. Baixa produtividade nos deixa mais propensos a erros e acidentes no trabalho e no trânsito, e pode causar ainda tensão e dores de cabeça. Realmente, são muitos os prejuízos que um sono ruim ou a falta de sono pode trazer. Mas eu ainda não entendi como a nutrição pode nos ajudar a dormir melhor. Você poderia me explicar? Claro! Tudo isso, Nath, em parte é devido à diminuição de um nutriente bem importante, o triptofano. Ele é um aminoácido essencial, o que significa que o nosso corpo não produz ele. Ou seja, nós precisamos consumir alimentos que o contenham. O triptofano é um dos grandes aliados na hora de dormir bem, pois é ele que dá origem à melatonina, o tão falado hormônio do sono. Além disso, ele tem o poder de elevar a serotonina, o principal hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Com isso, nós nos sentimos mais relaxadas e calmas, e consequentemente, vamos conseguir dormir mais rapidamente e de forma tranquila durante toda a noite. Nossa, Ellen! Agora entendi o porquê de me sentir tão cansada durante o dia. Então quer dizer que dá pra gente regular o sono através de uma alimentação adequada? Com certeza. Para cada momento do nosso dia, é importante a escolha de determinados grupos de alimentos, porque existem substâncias contidas neles que, por exemplo, nos despertam e por isso devem ser consumidas preferencialmente durante a manhã ou tarde, como a cafeína contida no café, no chá verde e nos chocolates, e outras que nos relaxam e proporcionam bem-estar, por causa do triptofano que te expliquei. Ele está presente em carnes, frutas, como a banana, em leite e derivados, como iogurtes e queijos, e nas oleaginosas, como as castanhas de caju, castanha do Pará e o amendoim. Então, se eu quiser melhorar meu sono, o que eu posso comer à noite? Seria bom preferir no jantar uma refeição mais morna, com menos quantidade e que tenha gorduras boas, porque isso facilita a nossa digestão. Como gorduras boas, podemos incluir principalmente o azeite nas preparações do jantar, ou até mesmo castanhas, amendoim e outros alimentos nos lanches. Antes de dormir, um copo de leite morno, ou um iogurte, ou uma banana, são ótimas opções para aumentar a melatonina e te deixar com sono mais rapidamente. Sério? Que massa! E os chás? Já ouvi falar várias vezes que os chás, como o chá de camomila, ajuda a dormir. Isso é verdade mesmo? É sim, Nath. Não é à toa que ele é o mais conhecido chá para dormir. O chá de camomila auxilia no relaxamento devido a seus compostos fenólicos, ou seja, componentes que auxiliam no bom funcionamento do corpo. Um deles tem a função calmante e se chama pigenina. E além disso, ele pode ajudar no controle da glicemia, na prevenção de resfriados e aliviar dores de estômago e cólicas. E atua também como relaxante muscular e tem poder anti-inflamatório. Que legal! Mas eu não gosto muito do chá de camomila. Tem algum outro chá que ajude a dormir melhor? Sim, tem vários. O meu preferido é o de capim-santo, ou capim-cidreira, ou capim-limão. São vários os nomes, mas é a mesma planta. Ele promove um efeito calmante, ajudando a induzir o sono e a combater a insônia e a ansiedade. E também pode aliviar a má digestão. Que legal! Mas, ouvinte, uma dica é que esses chás devem ser preparados pelo menos uma hora antes de você se deitar e podem fazer parte de um hábito noturno que te auxiliará a ter uma melhor noite de sono. Não podemos esquecer também que o ideal é consumi-los sem açúcar ou adoçante, mas, caso você não esteja adaptado ao sabor natural, pode adicionar um pouco de mel. Além disso, é importante buscar a orientação de um médico ou nutricionista antes do consumo dos chás. Apesar dessas ervas serem naturais, muitas delas não podem ser consumidas por períodos muito longos, podendo causar problemas à saúde. Isso mesmo. Nath, você tem mais algumas dicas para nos ajudar a dormir melhor? Sim, é interessante deixar o ambiente escuro para estimular a produção da melatonina, hormônio ligado ao sono. Procurar dormir sempre no mesmo horário para que o corpo se acostume e deitar um pouco antes do horário de dormir, permitindo que o corpo relaxe. Pois é, queridos ouvintes, vimos tudo isso sobre alimentação, mas é importante que essas mudanças estejam juntinhas ao estilo de vida da pessoa. Pratique exercícios, se hidrate bem. Quando não tomamos líquidos, ficamos desidratados e isso pode prejudicar nossa saúde do cérebro. Além disso, tente ficar uma hora antes de dormir longe de TV, celular ou computador. Isso te deixa mais agitado e pode prejudicar seu descanso. E peça orientação ao seu nutricionista sempre que for iniciar um suplemento. Às vezes, eles podem prejudicar também a qualidade do nosso sono. Então, queridos ouvintes, depois desse nosso papo massa, infelizmente o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Muito obrigada pela atenção e esperamos vocês no mesmo dia e no mesmo horário na próxima semana, onde iremos falar sobre transtornos alimentares. Não percam! E se você gostou desse programa ou tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @pratocheio. Vai ser um prazer saber sua opinião e estender esse papo um pouco mais. Até a próxima! Até a próxima!